Simples assim. Você pode ser tudo. Virando mó lazer, tá complicado, deixa viver opção. Uma escolha, uma deixa, é bicho solto a correria. Pra quem parte pra briga no descompasso da fé, um cidadão já é. Sobreviver na lei do aço é neurose, parceiro. Tamo envolvido lado a lado, tempo é zica de janeiro a janeiro. Guerreiro, é sempre assim, segue. Guerreiro, se covarde nunca, não conta com a sorte. Se cai, levanta, redenção, nega é forte. Mais de um leão, por dia pra matar. Selva de pedra vai tentar te derrubar. Alá, céu é o limite pra quem pode, sabe esperar. Céu é o limite pra quem pode, sabe chegar. Céu é o limite pra quem pode, quem pode, quem pode. Tem fé, vai lá. Céu é o limite pra quem pode, sabe esperar. Céu é o limite pra quem pode, sabe chegar. Céu é o limite pra quem pode, quem pode, quem pode. Tem fé, vai lá. Simples assim a vida segue, o papo é curto, percebe. Quem deve paga, quem cobra recebe. Que fim tá louco, é só com a guerra. Se constrói a paz, porque morrer antes do sonho é triste demais. Quem não se alinha, parceiro, anda na fé, bichão. Morre na praia, cor é caque, o mundo gira prisão. Mas um soldado pra morrer tem de entender outro lado. Tem de entender o que não chega na TV ou no rádio. Dia difícil, improvável, o bicho pega, acontece, despenca o céu. Nego morre, a gente esquece que a maldade vem do homem. Desconfiam de Deus. Seja louco, tenha planos e corre atrás do que é seu. Muitos morrem sem idade pra saber o que é vida. Começo, meio e fim, não uma bala perdida. Quem tem o direito de escolher quem morre ou quem vive? De criança aprendi que é Deus quem decide. Geração em geração, quem se compromete pra fazer o que é certo, o que vale a pena, o que preste. Diz aí, é simples assim, o céu é o limite. Ah! Céu é o limite pra quem pode, sabe esperar. Céu é o limite pra quem pode, sabe chegar. Céu é o limite pra quem pode, quem pode, quem pode. Tem fé, vai lá. Céu é o limite pra quem pode, sabe esperar. Céu é o limite pra quem pode, sabe chegar. Céu é o limite pra quem pode, quem pode, quem pode. Tem fé, vai lá.